O tema a ser colocado aqui hoje é educação e violência. Educação e violência não é nenhum tema, mais uma vez a gente traz aqui um tema bastante polêmico, não tem nada a ver com religião, nem com religiosidade, mas tem tudo a ver com uma questão social, uma questão educativa. Esse artigo ele foi escrito pela Jacira Jacinto da Silva. Ela é juíza de direito lá no Rio de Janeiro. Ela escreveu uma... Na verdade, é quase a capa inteira da revista Espírita, da Folha Espírita, do mês de fevereiro. Então, eu trouxe aqui só um pequeno trecho, né, porque é muito extenso o texto dela e a colocação que ela coloca sobre a questão da educação e violência. Ela faz parte da Associação Espírita Internacional. Então ela escreve assim, esse é o texto integral, quer dizer, a parte do texto que ela escreve. Depois a gente comenta. Neste momento assustador em que os brasileiros assistem os sucessivos massacres dos presídios, ou nos presídios, as pessoas têm a oportunidade de ouvir o clamor de quase o clamor generalizado da população pela pena de morte. Com requintes de crueldade. Então as pessoas falam frases como morreram poucos. Pouco está aí, não? Não havia lá nenhum santo, porque naqueles locais lá que aconteceu aquelas atrocidades, porque haveria algum santo lá, né? Limpeza pública. Já que o Estado não faz a sua parte, bom, a gangue que toma conta do presídio faz. Então tudo isso vão se reproduzindo de boca em boca, e quando menos se espera, saem das bocas mais altas, das mais altas autoridades, esquecidas do seu dever de fazer vigorar o Estado democrático de direito, as leis e constituições federais aqui do Brasil. Em um sistema prisional falido há décadas, e a gente sabe disso, só que às vezes a gente sabe que isso é tudo problema educacional, o nosso sistema prisional é falido há décadas, é uma questão social, sabemos disso, é natural que aconteçam chacinas, fugas em massa, rebeliões, massacres, situações catastróficas e apavorantes que vão sempre sugerir aos aproveitadores de plantão a proposta de um pacote salvador. Então aí vem o pacote salvador, né? Uma mudança completa do sistema, algo que nada mais representa senão uma cortina de fumaça, dificultando o ideal de enfrentamento da realidade. É o que estamos passando aqui no Brasil. E não raramente, escuto muitas pessoas, inclusive ligadas, que vêm aqui na Casa Espírita, pessoas às vezes que têm um certo conhecimento espírita, concordar com certas colocações que aqui foram colocadas. Pessoas que têm conhecimento espírita, de concordar com... Morreram poucos. Lá não havia nenhum santo. Limpeza pública, ou alguns limpeza étnica. Jesus, para quem conheceu o presídio da Ilha Grande, da Era Vargas, do Estado Novo, da década de 30, os mais antigos aqui devem se lembrar. Aquilo lá era um hotel. Eu conheci. Quando viajei para o Rio de Janeiro, eu fiz questão de visitar o presídio da Ilha Grande. Aquilo lá era um hotel perto das casas carcerárias que existem hoje no Brasil. Era um hotel, hein? E isso que era o presídio mais violento da era Vargas. Isso há 85, 86 anos atrás, lá na década de 30. Aquilo lá era hotel, perto daquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Facções criminosas não dominam presídios bem administrados. Aqui vem a questão educacional. Será que nós achamos que as pessoas que têm uma boa educação, que são regradas moralmente, que têm uma ética bem regrada, uma ética correta, uma reta razão, vão concordar com esse tipo de chacinas ou com esse tipo de atitude dessas gangues que dominam esses grandes presídios? No livro Criminalidade, Educar ou Punir, dissemos que alguns criminosos não têm condições de participar de programas de ressocialização. É admissível, todos nós sabemos que aqui nós estamos ainda num planeta, ou aqui no Brasil, num país que está num planeta, de provas e expiações. E que ainda existem espíritos por demais grotescos que não conseguiram evoluir de tal maneira que possam, no momento da clausura, no momento em que estão sendo enclausurados, serem colocados junto de outros que têm uma evolução espiritual maior. Ora, todos nós sabemos disso e não precisa ser juiz de direito, não precisa ser advogado, nem psiquiatra, nem psicólogo para a gente saber disso, Jesus Cristo. A gente sabe que se 20 ladrão de galinha, o ladrão aí que roubou para comer, num mercadinho aí qualquer, for colocado dentro de um presídio onde tiver lá um só desses criminosos aí, eles vão fazer uma pós-graduação em crime. Isso é uma questão social aqui no Brasil. A gente está colocando dentro de uma casa espírita, que até não seria um problema numa casa espírita, mas Senhor Jesus, será que quando que a gente vai entender que aquele que está lá dentro é porque ele mereceu estar lá dentro, mas não quer dizer que a punição seja nós que vamos puni-los, ou nós que vamos julgá-los. Existe aqui uma outra coisa que ela coloca. A doutrina espírita ensina que não existe punição e nem castigo. Veja bem, não existe punição e nem castigo na doutrina espírita. Na lei divina existe apenas oportunidades. Oportunidades reencarnatórias, sendo que a lei da reencarnação ela é traduzida como o maior exemplo de justiça e de misericórdia. Aqui está tudo, todas as palavras, justiça e misericórdia. Será que nós temos isso dentro do nosso coração? Justiça e misericórdia? Justiça. Porque cada um carrega o patrimônio moral e intelectual que construiu individualmente. Nós temos um senso de justiça dentro de nós, porque nós temos uma bagagem espiritual de várias e várias encarnações e reencarnações que nos dá, sim, um senso de justiça, de saber o que é certo e o que é errado. E será que nós achamos justo realmente aquilo que acontece dentro dessas casas carcerárias? E misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia. Pois não havendo punições nem castigo, isso é lógico, terá tantas oportunidades quanto forem necessárias para o seu aprimoramento. Quando não haverá castigos e nem punições, bom, eles vão reencarnar tantas vezes quanto forem necessárias para que haja uma aproximação de uma oportunidade de aprimoramento moral e ético. Então, não é que nós estamos aqui defendendo, digamos assim, tomando partido ou criticando, às vezes, a mídia internacional, a mídia nacional, ou, às vezes, criticando aqueles que disseram, poucos foram. Bom, cada um comenta aquilo que quiserem, né? Mas será que realmente nós estaríamos sendo bons espíritas achando essa forma? Estaríamos realmente sendo bons espíritas achando que tudo aquilo que acontece lá, num cubículo, onde no lugar de 40 existem 160? Não estou de forma aqui defendendo, de forma alguma defendendo aqueles que estão sendo punidos, porque por alguma razão eles estão lá. Não estou tomando partido, não estou fazendo apologia e muito menos crítica. Mas, Senhor, vamos nos colocar como pais e mães de família, avós ou avós, avós, tios, irmãos, daquelas pessoas que estão lá. Será que nós temos o direito de, às vezes, concordar com esse tipo de comentário grotesco? Chulo, eu diria eu. Limpeza pública. Já que o Estado não faz, a sua parte fica três pontinhos. Bom, as gangues vão fazer. Quer dizer, eles estão colocando aqui aquela gangue que domina o presídio como os salvadores da pátria. Jesus, fica a reflexão aqui. Para quem possa realmente melhorar o mundo, somos nós. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de depois agir. E não criticando e muito menos julgando aqueles outros que talvez nós nem saibamos se é justo eles estarem ou se é injusto eles estarem naquele local. Obrigado.